verify that I can read your position three at 5557. 4557, maintain later, contact the receive center, frequency 1251, if unable 125 decimal 25. The secondary frequency 133 decimal 25. Thank you. Doutor, muito bom dia. Da 360, informação Charlie, autorização a São Paulo. Bom dia, Tan 3601, informação Charlie correta, provável da El Leda Bridge, só um minuto, cobra, por gentileza. Sem problema, lá se escuta. Prossiga. 3601 autorizada para Sierra Bravo, Sierra Papá, via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, piscina 10, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5153, na 3601. O 3601 foi aprovado em São Paulo com o Enzo 340, decola no zero, direita da El Leda após o Trip. A Cezulu no via BHC, direto Trip com forte. No 3081.253, acima de transponder, na 3601. 5153, contagimento correto, tanto 3601, no ponto 14, chame pronto para o push back, acionamento, senhor. Demorando 4, tanto 3601. Salvador para 3601, funcionamento com São Paulo. Posicionamento 3601, não chame táxi. Aprovado, camarada, 3601. Taxista 3601, 179, 410, Altena Galeão. 79410 Galeão, confirma, senhor? Afirmo. Copiado. O TAN 3601 tem táxi aprovada via Índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 014. No ponto de espera, senhor, torre, frequência 11895, TAN 3601, tem um bom voo. Índia, ponto de espera 1895, obrigado, bom dia, TAN 3601. TAN 3601, pronto. 3601, Olinda, cola pista 0, vento 360 graus, 1. Olinda, cola no 0, TAN 3601. Decorada 00, controle 120.8. 20.8, controle 3601. Salvador, um bom dia, só 3601. Tanto 3601, quanto do radar, sua para o nível 340, está autorizado a prova de letra. Fábio 340, vou a letra, tá 3601, obrigado. 3601, agora Recife, frequência 1251 e alterna 1325. 351-3325, bom dia, 3601. Bom dia, bom voo. Obrigado.